Que no practica, só critica e não conhece. Mas eu não tô preocupado também. Que um dia que só se bebe ela preta aqui nessa porra e me servir farofa com bebê, eu vou mandar tomar no cu. É. Que eu não preciso dessa porra. Ah, tá bem. É. Tomei de farofa com bebê. Quem cuida da casa é o chefe. Sou eu, João Caveira. Se não tá feliz, chama o João Caveira de lá. Dá uma madeira pra ele com groselha. E muito obrigado, cacete. É, tu que sabe quem tá ao seu lado. Falei pro Dixo nessa casa. Eu salvo todas as forças dos caveirão nessa casa de calunga. Salvo o meu rei com base da rainha das almas. Salvo todas as almas que bandeiras presentes nessa casa e nessa força. Eu tô chamando é João Caveira, bandido da calunga. Sai da sua catacumba arrastando corpo por corpo, alma por alma, quebrando osso por osso. Vem trazendo toda a sua força, sua legião na sua corrente de Exu e Pombagira pra dentro deste chão, nessa casa. Que sua energia se faça presente nesse momento e se manifeste na sua pura essência primitiva de Quindão da Lagoa e Corvo de Ganga. Salve Exu João Caveira nessa casa. Lagoa João Caveira no Jubá, Vitor João Caveira no Bandeiro. Lagoa e João Caveira, salve seu Deus e Deus. Salve Exu João nessa casa, salve Maiorá. Lagoa e Corvo de Ganga. Muito bem, nós estamos aqui novamente fazer um diálogo com o Sr. Carlos Souza. Sr. Carlos, mudou o discernimento religioso seu, é assim que se diz? Como que é? Explica um pouco pra gente. Tá bom, boa noite, Jefferson. Seja bem-vindo aí de novo na casa, né? Obrigado. E é meio complicado tipo, dizer se mudou tipo, o segmento religioso. Na verdade é assim, eu continuo cultuando Exu, né? Tem alguns outros cultos que eu já fiz parte no passado, né? Que realmente eu abandonei, não tenho mais ligação alguma com o culto umbandista, com o culto juremeiro, catimbozeiro, tá? Já tive ligação, hoje em dia não mais, né? Mas eu continuo cultuando Exu. Você já esteve aqui há um tempo atrás. Sim. Fazendo entrevistas com o Exu Tata Caveira, inclusive na época, né? Era o Exu que eu trabalhava de frente, tá? E eu me apresentei com o Quimbanda Xambá, né? Foi a vez que você veio aqui. A única coisa que acontece é muito difícil ficar limitado num culto quimbandeiro. Quando você tem um Exu de agilidade muito rápida, de dinâmica, de feitiçaria, de bruxaria, de fundamentos, né? Que foi o caso de... Agora, na verdade, eu estou trabalhando com outro Exu, João Caveira. Uhum. É natural que as coisas mudem mesmo, entendeu? Uhum. Mas assim, eu não faço mais parte do segmento de Quimbanda Xambá. Foi uma coisa assim que foi uma linha, por um período de tempo eu aprendi bastante, né, dentro do culto de Quimbanda, até mesmo com as outras religiões que eu passei, mas não é a linha que eu sigo mais. Né? Não tenho nada contra, não critico quem siga, mas assim, para mim. Foi bom enquanto eu tive um segmento. Hoje em dia eu toco outra quimbanda, mais livre de alguma nomenclatura ou doutrina imposta. Né? Na verdade, uma casa de quimbanda é difícil, porque você acaba sendo guiado por um único mestre espiritual. Tá? Dependendo da hierarquia, você tem um único chefe, ele vai te dando esses caminhos. Não tem como você ficar preso a uma cartilha. Como eu me desapeguei dos outros cursos religiosos que eu passei, eu não tenho mais tanta restrição e preceitos a seguir, tá? Então não tem muita regra, é uma doutrina mais livre, tá? O caminho acaba indo por si próprio e perante as entidades que atuam na casa, tá? Hoje eu vou fazer um diálogo com o Exu João Caveira, né? Eu costumo chamar ele de bandido da calunga, porque ele é um Exu bem primitivo, bastante rápido, trabalha muito bem. Vamos conversar hoje aqui com ele, vou apresentar um pouco procedimento normal, né? Claro. bem semelhante a outras culturas afro-brasileiras, e começando pela porteira. Você já esteve apresentando lá nosso altar de maioral. Sim. É, vou apresentar, vou firmar a porteira da casa. Aqui não é porque é um tempo exclusivo, né, de Quimbanda, porque não tem sua segurança, também tem a porteira. Temos os Exus que são assentados dentro da porteira, temos o Cruzeiro de Proteção da Porteira. Essas entidades, nada se perde, não se chama em terra, não se perde favor, não se perde nada, porque são Exus de porteiras, eles nunca devem abandonar o posto da porteira, da segurança do terreiro. Então vou firmar a vela lá, vou saudar Exu de porteira, vou fazer uma invocação aqui para Exu João Caveira, tá? Vou apresentar também, em seguida a gente vai dar sequência aí à defumação, né? Cantar ponto de porteira, ponto de maioral, colocar o Exu em terra, para a gente tá poder fazer esse diálogo aí, tá bom? Beleza, então vamos lá. Vou mostrar aqui também esse ponto que você fez no chão, tem algum significado? Esse aqui é o ponto, né? Na verdade, esse aqui é o ponto do estado da nossa egrégora, né? Da egrégora do João Caveira, da legião do João Caveira, aqui dentro da nossa egrégora, da nossa corrente. Porque quando você trabalha com o Exu-chefe, qualquer entidade, seja ela qual for, qualquer ser que se encarne em sinos, que atuar dentro dessa casa, deve ser chamado, invocado, dentro desse ponto, dentro dessa força. Isso até mesmo para minha segurança, para minha apresentação no plano astral, para a elevação de hierarquia da minha casa e do João Caveira, tudo que eu faço é dentro desse ponto. Você pode perceber que é um sigilo, né, do Exu João Caveira, e ele é intercalado de 7 garfos do polo positivo de Exu e 7 garfos do polo negativo de Pombagira. Quando eu faço, não é porque o ponto é de Exu, esse ponto é do chefe da casa. Quando eu abri um trabalho de Pombagira aqui dentro, eu invoco na força de João Caveira e acendo todos os polos negativos que estão intercalados. Então, se eu trabalho com Exu e Pombagira, eu acendo todos os polos e assim, né, conforme a atuação da entidade que está trabalhando. Então é um jeito seguro, prático, conforme você vai fazendo suas práticas espirituais, você vai modelando o culto e as atividades para a melhor maneira que você tem de alcançar os resultados. Vendo que a casa trabalha muito, faz muito trabalho para pessoas de fora, para terceiros, seja amoroso, né? Seja ele financeiro, qualquer área que a Quimbanda pode atuar aí para interceder nas dificuldades. Tá bom? Tá certo. Então vamos lá, vamos para esse lado aqui. Então essa daqui é? Isso aqui é o povo da minha porteira, né? Aqui se encontra um cruzeiro de proteção assentado, né? Na verdade a gente pode falar que é o cruzeiro das almas malditas da Quimbanda, né? Um ponto de proteção. Quem tomar conta da porteira, né? Eu pratico o culto meio por lógica, entendeu? Já que eu tô falando de uma porteira, não tem nada melhor aqui dentro para trabalhar com o Exu porteira, com a gira da porteira. Aqui tem umas imagens firmadas, né? Exu Maré, Exu Pinguim, Exu... Pode mostrar melhor Exu aquela parte lá? Pode mostrar, não tem problema, tá? E aqui é onde eu saio da porteira, claro, Exu, salve as forças de Exu nessa casa. Eu peço toda a proteção ao povo da minha porteira no Império de São João Caveira, para que dê a proteção e bloqueie todas as energias contrárias e negativas ao nosso trabalho espiritual e evolução do dia de hoje. Louvado seja o povo de Ganda, salve o seu Lucifer nessa casa. Salve a força dos caveiros, levanta a catacumba, Exu, Arui. Arui, Exu. Lá na porteira, eu deixei meu sentinela, eu deixei Exu porteira tomando conta da cancela. Lá vem diabo da porteira, Exu é Mujubá, Exu é o pandeiro, Arupu, Exu, Arui, Exu. Vai ser menor. O que tá preso sempre vai ser impedido de crescer. Vem, assim dá uma liberdade. Vem, pode chegar, alcançar e acreditar. Reina que o tu é, sua essência, cacete. Para o eixo nessa casa, sabe o chumbo? Eu vou fazer magia negra. Eu vou fazer o meu zebu. Deixa o nó no meu terreiro. A força negra nos conduz. Queima, queima, Jesus na fogueira. Satanás é o pai da guerra. Lúcifer é nossa bandeira. Queima, queima, Jesus na fogueira. Satanás é o pai da guerra. Lúcifer é nossa bandeira. Para o eixo do caldeira. No cemitério eu chamei pelo seu nome. Pelo seu nome eu chamei pra me ajudar. João Caveira come carne sente fome. João Caveira sente fome de matar. Sí. perto, neguinho. João Caveira tá em terra, filho. Vamos pro mais um aqui. E deixa eu chegar, filho. Sim, sim. Gostei da sua casa. Amém, olá. Aqueles caras estão aqui. E movimentam essa porra. Tem que fazer lá ali. Que o dia que não é moleza, o bichão me enterra, cacete. Salve, senhor. Bye. Salve, Exu João Caveira! Salve. Lauto desse ao pai, eu vou enterrar. Senhor João Caveira, a primeira questão que se tem na condição, é a primeira vez que falamos com o senhor, quando o médium, ele trabalha com um Exu, que é o chefe da coroa, daí muda o segmento, outro Exu vem, como fica esse entendimento ou desentendimento entre essas duas entidades? Então não existe essa camaradagem entre o senhor e o Exu que trabalhava com ele antes. Existe força. Não quer falar o quê do velho Caveira? Tá na cara, trabalha até hoje. Se tu chamar ele vem, lógico que existe respeito. Não só porque eu trato a Caveira, como ele podia ser qualquer outro cacete. Não me respeito. Dependente de Caveira, encruzilhada, tumbo mata. Vai no meu afeto, eu tenho a entidade. E se tata Caveira, come nesse chão e desce aqui. Merece meu respeito. Mas se tu quer falar que eu tô em terra, me apresentando como chefe da casa. Isso. Porque é o que é. Isso. Se não era, não era parceiro. Eu já tô de onda faz tempo. Já faz de tempo. E quem tu falou que Tata Caveira é chefe da onde? Pode ser de outra casa, de qualquer lugar. Aqui não. Por muito tempo pode ter sido aceito nessa condição. Mas tenha calma, amigo. A espiritualidade pertence a quem tu vai falar. Tu acredita e vai em frente, até onde tu acha que é pai e cacete. Valeu enquanto for caveira. senso Exu, la coroa do mesmo. Dependendo se tem mais aqui dentro trabalhando ou não, tem um monte lá, ó Jesus, se me tratar a cara. Muito Exu, aqui dentro, cacete. Todos com bem, bem, muito bem. E trabalha muito bem. Cada um seu papel. Mas a mudança vai acontecendo. Né? Do dia para a noite. Muita pelo amor, muito sangrando. Até chegar um tal aí. E não tem a pressa não. Se tu voltar daqui um tempo, vai ter mais novidade, meu. Oh. É. Sim, senhor. Que aquilo que fica parado, meu. E a mulher se morre, meu. A quem manda é o dom da vida. Vida pros mortos. E tem que fazer e dar força e vida. Se deixar parado, nada vai mudar. Salve, nego. Salve. Salve. Salve. Eu bebi, fumar um pouquinho, calma. Percebeu com a sua explicação que não tem ligação com ele ter mudado de segmento, mas antes um respeito entre vocês e hora adequada de atuação dele como médium em diferentes segmentos, né? Então o respeito continua existindo. Eu, claro que sim. Olha, se pensar, sou eu que faço e eu que cabeça dos outros para escolher o caminho. Quer mudar de novo, quer voltar do jeito que era, fazer a porra toda, por mim se foda, pode fazer, mas já viu que não deu certo uma vez, vai repetir de novo, pra que cacete? Respeito sempre vai existir, se não existisse, eu não esperava o tempo certo, uhum. E as coisas não tinham dado, cacete, não tinham dado certo, tudo tem um respeito, eu sei a condição, o tamanho da força da pessoa que toca aqui junto comigo a cara. Tô falando, menino. É. Por isso a ele também é dada a segurança de ter um ponto pessoal, de vocação pra fazer as coisas. Não é qualquer eixo que eu aceito que vem, não, também. É. Eu já sei o que vai dar certo que nos marca. Sim. Então sempre tem um respeito para com o lixo da casa, tem que ter cacete. Porque se tu vive numa casa, tá certo que não é todos os lixos que se agrupam aqui dentro também. Uma, porque se eu não gostar, não fica. Se não gostar, também não precisa ficar. Eu respeito. Tem de se ver adaptação, cacete. Eixo é personalidade única, caralho. Do mesmo jeito que você tem dificuldade de se adaptar nos lugares aí, nos convívios social, quem dirá as entidades? Tem personalidade forte, autoria própria, voz de comando. Nem todos se agrupam na cara. Perante vai se modelando aquilo que dá certo, aquilo que não dá, aquilo. Se não fosse, fosse fácil, todo mundo só casava uma vez e vivia feliz o resto da vida, cacete. Não é assim que vai indo as coisas. Senta aí, porra, tá de baixo pra cima toda hora, caralho. Pedido feito a João Caveira é, com certeza, pedido realizado? Por quê? Pede uma vez só, só nem assim revela. Se for uma caveira, dá. Pode parar o que for aí. Tá pensando que show é o quê? Pede vai dando, cacete. Não sou obrigado a ir com a cara de todo mundo, não, nego. Não sou obrigado a aturar. Engolir o capricho e a irmã dos outros. Pra me dar um boi, eu como e não faço, e aí como fica? Saiba pedir, pode chegar com a proposta. Eu falo não, nem tenta, procura outro lugar. Eu acho que me deve, vai ser atendido. Fazendo as coisas e procedimento dentro do corpo. Botando em meio força e fé, devoção. Se não, nego, eu não teria fama de trazer amor, de abrir caminho. Quantas pessoas tem aí? Cuidado, deixo há anos. Não ganha porra nenhuma, cacete. Quantas? Quem aqui já ficou fazendo tudo bicho? Porra, meu eixo me dá. Acho que não tá dando. É difícil encontrar por aí. Aqui não foi diferente, nego. Mas não é porque o eixo não dá. As coisas têm que ser trabalhadas certo. E por isso que tem mudança. Será que esse eixo tá de frente com tu? É o eixo certo pra suprir as dificuldades que tu tem, os traumas que tu carrega, seu convívio social, deixo vai galgar, mas dependendo do campo de necessidade de atuação e aquela pessoa vai precisar, então vai se modelando as coisas. Isso varia muito. Fecho pele, vai chudar. Chudar pra porta não dá. Se marcar, pode até tomar e tirar a cacete. Que as coisas vão ficar meio confuso. Aqui é o foda, todo mundo me deixou. As pessoas que cuidam deixou. Vai mais sentido, deixo pessoas que não tem ligação alguma com culto porra nenhuma aparece pra pedir peixe. Tem vários tipos de pedido feito a Exu, vários tipos de personalidade, de energia que são direcionadas a Exu, cacete. Isso é uma coisa que não dá pra me falar. Exu dá pé pra mim que eu dou, o cacete que eu dou. Então, colocando de outra forma, uma vez que o Exu promete que vai fazer, pode ter certeza que vai acontecer. Ou nem aí? Nem aí o cacete. Ah, lá. Eu te falo, eu vou dar. Agora não fica batendo na minha porta e acendendo lá no meu pé, enchendo meu saco. Perdi uma vez, falou que vou dar, já era. Cada vez que tu acender, é um dia mais prolongando seu pedido, cacete. Então peça, já pedi olhando na minha cara, falei, vou dar. Pronto, caralho. Fica aí, fica calmo. As coisas têm tempo, cacete. Você nem que pensa. Fui lá, foi pra um carinha lá, com a casa preta, agora tudo de boa. Sai daqui e falei que eu quero, não é assim que funciona, cacete. Entendi. Não só ser muito esperto pra saber que as coisas não funcionam assim. Que o nego é burro, se ele quebrou aí fora, quebrou a cara na rua, lidando com os outros, acho que vai chegar aqui com o Exu pra fazer o quê? Tem um carro de palhaço, cacete. Quebrou a cara lá, aqui não vai revidar, vai terminar de quebrar a cara. O que acontece com uma pessoa que faz um pedido para o senhor, combina tudo, o senhor promete e a pessoa não faz a parte dela? Opa! Aí fica bom. Aí o quê? Fica bom. É desse tipo que eu gosto. Olha você ver. Olha, nego, não estou muito preocupado com o que vai acontecer. Posso prever também. Quando é que eu não sou no cacete? Sou chefe de legião. Tem muito espírito palavra à mão. Em cima de carne podre. De palavra mentirosa. Vem aqui, promete as coisas e faia. Também eu sou trouxa. Eu não dou. Ah, eu te dou depois que eu der lembrar de mim. Lembrar de mim o cacete. Me dá o que eu quero, esquece de mim, que é melhor. E me deixa no meu canto, fazendo meu trabalho sossegado, do jeito que é, que tem muito chão pela frente ainda. Veio, fez, acordou, sinta-se à vontade pra voltar. Mas tá achando que o mundo espiritual roda em volta no seu ego, do seu amigo. Vem, pede, esquece, vai embora, faz o que tu quiser, tu que sabe, cacete. Como que o senhor João Caveira vê a postura de um quimbandeiro ter autoconfiança e às vezes até desrespeitar os irmãos de outra religião que também tem Exu por ele achar que o dele é mais forte? Olha, amigo, eu confio mais no meu taco, no teu taco todo, mas também eu fico apoiando muito bate-boca de segmento, filosofia, o que pode ser, a cacete, porque eu ainda tenho mais o que fazer. E o dia que alguém aqui dentro desse chão fica perdendo tempo com essas patifarias por aí, tem gente enchendo, falando um monte de bosta, eu ia chutar de barriga vazia. Qual que é o sentido do culto, cacete? Veja por outro lado as coisas. Tá certo, faz parte do convívio de vocês, mas vai deixar se cair na armadilha agora. Tanta coisa, tanta porta aberta. Quem vai na armadilha lá é bicho burro, cacete. Não entra nessa, vai fazendo as coisas. Ter atrito é normal. Às vezes a sua própria mudança interna, seu jeito de pensar muda. Normal que tem embate contra as culturas, contra as egrégoras que tem. Mas se persistir só nisso também, tem várias formas de ser, de fazer. Depende dos pontos que é tocado aqui. Pode blasfemar mais, pode invocar mais espíritos de corrente opositora, de outros tipos de greve também, depende do propósito. Tudo isso existe. Uma direção, propósito, cacete. Agora vai ficar xingando o outro. Não tenho pena que xingue, não. Mas xingue por um propósito, cacete. Seja pra defender sua bandeira, fazer as coisas. Defender sua bandeira. Agora não tô falando pra impor o que tu acha que é certo. Jamais alguém daqui vai deixar falar mal das práticas atuantes aqui dentro. Nunca vai deixar. Se alguém falar, pode ir pra cima. Mas jamais também eu vou ficar batendo de porta em porta, querendo todo mundo aceite o jeito de trabalho que eu me apresento. Então tu tem um propósito de fazer as coisas. Outro eu. O senhor acredita que uma casa de Umbanda que tem uma cartilha, tem fórmulas apresentadas por um dirigente que criou tudo aquilo, pode ser mais forte que uma quimbanda que é livre, como a que o seu menino toca agora? Tá preso. Sempre vai ser menor. O que tá preso sempre vai ser impedido de crescer. Assim dá a liberdade. Posso chegar. Alcançar e acreditar naquilo que tu é, sua essência, cacete. Aquilo se dá permissão para ser modelado e auto-criado, nego. Tu não tem força para ficar buscando a luz. Até mesmo me buscando, arrumando alguma máscara, nego, alguma coisa, tu pode se encaixar e se enquadrar, se apresentar do jeito que for. Dependendo do culto e semendo, todos têm que ter a escolha de prática e direção. Quem manipula magia, nego, nunca tem restrição e não tem limitação. Vai falando com o bom de rua, cacete. Tá falando com o povo do convênio. Com outros povos, esse é povo de rua, nego. Aquele povo que paga isso não deu certo. E tem dificuldade de aceitar as coisas, é teimoso. Pegou a cena risada, né, nego? Mas é a verdade. Quando se busca a confiança, tu tá nessa aí porque com essa porra filmando o espírito toda hora, que tu sabe aquele que vê força nisso. Sim. E não tem limitação pra sentir. Então quando tu vê que o chão é firme, dá pra caminhar, não tem que ficar preso a porra nenhuma. Agora quando tu tem medo de não arrumar comida aí fora, tu fica na sua casa, que convém me roubar tu. É mais fácil também. É mais fácil também. Sim, senhor. Eu tô gostando da conversa que tu tá conversando comigo. Tu tá participando, interagindo da minha personalidade, das coisas que posso ir, daquilo que tá ao meu alcance. Não tá tão limitado. A pronúncia do sujeito. Assim até consigo expressar minhas coisas, cacete. Olá, Nanda. Tô gostando do meu lugar novo. A close tá no meu toque também. Aue. Seu João, se uma pessoa vem e faz um pedido ao senhor e o senhor promete a ele. E o pedido é o seguinte: quero levantar fulano, deixar ele bem. O senhor diz, então tá bom, é isso, é isso, é isso. Concordo, concordo. Então o senhor diz assim, então eu vou pegar o caso. E o senhor pega o caso. Daí vem uma outra casa de quimbanda, o inimigo dele vai lá e diz, não, esse que ele quer levantar eu quero derrubar. E o Exu lá diz o seguinte, eu vou fazer para você, eu aceito, pode pagar para mim isso, isso, isso, e eu aceito. E aí essa é a outra casa de quimbanda. O senhor pegou para levantar ele, o outro pegou para derrubar ele. Qual Exu que vai ter o resultado favorável? Vamos lá. Prestei muita atenção, tá meio preocupado, meu conforto agora. Meu lugar, não faço promessa. Prometer é iludir, cacete. Se eu falo pra tu, volta aqui na próxima semana. Eu tenho condição de ajudar. É porque eu sei que eu tenho, cacete. Eu não tô falando volta aqui, que aqui vai ser você, não. Se eu falar, pode ficar volta. Também vou falar que é no dia pra noite. Mas volta porque dá. É porque dá. Não tô prometendo, tô jogando minha palavra. Dá. A palavra promessa. Pra mim, sou um pouco estranho. Não, sabe que nada vem fazer. Pode contar com as forças da casa. Agora, se não der pra fazer, pra certo pro negro, dá certo pra tu. É um caminho pra muitas pessoas. Às vezes aqui pode fluir na vida do negro, que é uma beleza, flui direito. Mas nem tudo que flui na vida dele vai fluir na sua. Nem todo sangue que corre na sua veia vai servir pra salvar a vida dele, caralho. Entendeu o que eu tô falando, nego? Nem tudo é compatível, engenharia, conforto e posições boas pras pessoas. Cada lugar tem o seu lugar. Cada pessoa se encontra e necessita mais uma força. E que tu quer saber da outra casa de Quimbará? Pra perguntar de novo. Isso. Eu nem lembro mais. Isso. É se, por exemplo, a pessoa fala, o senhor dá a sua palavra que vai levantar ele, daí o outro dá a palavra que vai derrubar ele. Existe esse embate entre as duas casas do lado espiritual, e se existe, quem é que vence? Depois que já deu a palavra, disse que podia fazer. Chora menos que pode. Eu falo, vou levantar. Vou derrubar, eu levanto. Derrubar de novo. Vamos ver, eu não tenho pressa. Eu falar que vou, eu vou. Vou derrubar de novo. Não vou abandonar. Chora quem pode mais. Esteja bem preparado, meu irmão. Que eu sei o tamanho da minha régua, até onde eu vou. E já disse que eu não tô preocupado. Se é outra casa de Quimbanda, se eu trancar tudo, se eu trancar qualquer que se esforça o nome dele. O que vale pra mim é a palavra, meu. Não o nome da onde vem. Se eu aceitei, eu vou correr. Tá pensando o quê? Que eu vou abrir minhas pernas. Alguém vem aqui e deu pra minha casa. Só que é o fulano da onde? Pode vir, mas venha bem amado. Que uma garrafa de cachaça faço estrago. Deu o que eu quiser, cacete. Salve, João Caveira. É. João Caveira. Seu João, tá? Uma vez que aqui chama Quimbanda Armada de Beuzebu. Mano, cacete. Desculpa, Quimbanda Armada de Beuzebu. Essa ligação com essas deidades, com esses que a gente chama de demônio, como que é que vocês se relacionam com eles, uma vez que defende esse nome na Quimbanda? Eu não tenho que ver a parte do momento que o culto não tem relação. Está desprendido o segmento do orixá ou qualquer outra linha. Está com medo de aceitar. Nós é da escuridão dos planos inferiores. Isso é bom do inferno, cacete. É o povo da vela preta, caralho. É o povo da cachaça, da encruzilhada, do cemitério, nego. Uma vez que não tá preso, há um arquétipo orixá de culto africano, certamente uma entidade opositora de rebeldia. Vai se afinizar com quem? Quem é opositor, cacete? Qualquer pulsiferiano, caralho. Agora tu pensa o que tu faz. Se tu segue tua luz nas portas, tu segue. Qualquer um que é devoto de santo, pega um santinho outro de devoção. Agora tu vai ficar devoto dos santos todos, tu tá fudido. É mais de mil, cacete. Aqui do lado também, tu pega um, pega outro, pega quantos tu quiser. Dentro que tu saiba quem tu tá chamando, quem tu tá louvando. Cada casa pega um sistema. E tu pode pôr a condição, tu achar que for, O meu anelão. Tu compreende a maneira que tu entende ele, caralho. Só isso. Compreende da maneira que tu entende ele. Um safado de grande mistério. É só ter devoção. Agora o nome que tu dá pra ele. Da cultura que tu vê, do que tu aprendeu, do que tu estudou. Vai depender disso, cacete. Não é aqui que é uma casa de quimbanda. Tem que ter obrigação e uma tabela de nome de demônio pra ser citado. Que porra é essa, cacete? Não foi dos padrão do culto, caralho. Tu sabe quem manda lá onde eu venho. É assim qualquer hierarquia em geral. Dentro do culto, quem é louvado, quem é elevado. Vai depender muito, cacete. Se tu quiser montar um altar aqui, pra escala inteira, demônio. Pode alugar a casa do lado que não vai caber aqui, cacete. E assim é do outro lado também, caralho. Deixa uma entidade que atua. As energias. Da onde vive essa divindade. Da onde emana e flora essa energia toda. Esse conhecimento. Essa liberdade, criatividade, cada um compreende a sua forma, amigo. Cada um, se tu não me reverenciar, aquele que tu acha que é, sente mais segurança. Ou tu vai ficar citando o nome aí, tu não sabe nem pra quem que é. Não, cacete. Mas tu vê de tudo por aí, né, nego? Sim, sim. Você vê mesmo querendo chamar o capeta com vela branca. O outro é mimone. Mas como eu já disse, do portão pra fora, pra mim pode pegar fogo no mundo. Tô preocupado. Era aqui pra dentro. Foda-se de lá pra fora. Se nem quiser pôr fogo na igreja, roubar o cemitério, eu tô aí cagando. Minha satisfação é daqui pra dentro. O que o povo faz lá pra fora. E aí? É por isso que tem que ser bem analisado. Que é o dia que vocês vão fazer alguma coisa por aí, fique sabendo. E vai saber que veio na casa de um caveira. Seja no reinado que for, no campo de força que for. E se já chegar lá com o nome bagunçado, nem crédito vai ter. Já nem tá aí na cacete. Tu vai lá sujar teu nome, não. Quero ver tu dar entrada aí pra fora. Vai tomando o seu cu. Que tu não compra nem um palitês pra tu. Se tu se queimou e tá todo enrolado. Assim eu também é, eu. Eu levo pelo meu nome, eu levo pela minha casa. E tem que ter confiança naqueles que se atuam. E passei ser conhecido com respeito, nego, cacete. Tá pensando o quê? Vai lá na caruga, citar meu nome. Tu pode ser abraçado, ou tu pode ser espancado, pedrada. Ô, fala lá na quebrada, tu é amigo do Chiquinho, Chiquinho cacete, que esse Chiquinho pilantra, toma na sorelha. Ou se chega lá, Chiquinho, boa, gente boa, tá em casa, é irmão dele, é meu irmão também. Pode chegar, faz o que tu tem pra fazer, e não esquece de mandar a lembrança, o povo de lá, caralho. Como que o senhor João Caveira define a Quimbanda? Quando alguém diz, eu prefiro começar na Quimbanda do que na Umbanda, porque a Quimbanda é mais forte. Vocês veem assim também? Fácil a caminhada. É a outra. já ter dificuldade. Nem sempre uma pessoa, tô dando exemplos aqui mundanos, nem sempre uma pessoa urbana vai ter uma adaptação estável numa tribo primitiva, cacete. Aquele costume já sabe lidar com a medicina de lá, com a espiritualidade de lá, cacete. Homem branco pisa lá, bateu 21, já cai de cama, tá doente, caralho. Assim eu segmento também, cacete. Não adianta os caras, eu vou lá pra que manda que eu sou pago, fuder, é Lucifer. É vela preta, é frango na galinha no pescoço. Cacete, nego. Tu manca tudo isso? Não, nego. Não vai ser mérito de eu ficar falando que tu segue aquilo ou não, cacete. Tem que ser aquilo que não serve pra tu que te faz bem. Que anda com uma loira, 2 metros. Tudo enche o pão dela, pra que, cacete? Fica na tua quietinho, caralho. No teu canto, acende sua velhinha branca. Conta uma mentirinha pra sua mãe. Vai no terreiro lá, caralho. Bate cabeça lá. Faz o que quiser. Que o problema é teu, né? Que sabe você se enfia, negão. Se não é teu caminho, tem pressa não. Eu não sou carteiro pra mandar recado pro outro, caralho. Tu vai quebrar a cara na frente, pra ficar cegado. Tô falando só de que manda, seja o culto que for, ele vai ter extrema força, vai ser aquilo que tu serve, seria aquilo que tu acredita, seria aquilo que tu quer levar adiante, cacete, não é o nome que vai fazer dele força. Se fosse isso, seria fácil. Tá vendo alguma coisa de ouro aqui dentro, né? Meu cacete. Então, muitas vezes, a pronúncia, a nomenclatura, que muitos carregam e batem no peito por aí. Grande bosta, cacete. Eu quero ver na verdade, na realidade, se aquilo tá gerando. Se aquilo que tá dentro do seu útero vai ter vindo um dia, grande merda, eu quero ver. Vai ter medo de quem é, do jeito que vai. Se não é pra ser, não vai ser. Assim como eu falei no caminho, pra deixar essa porra passear aí, foda-se. Assim como eu já falei no começo, cacete. Ela tá falando, ela até esqueci o que ia falar, caralho. Sobre a força da Umbanda comparada com a força da Quimbanda. Eu não tô aqui pra disputar a força do cacete. Cada um no seu elemento, fazendo o que precisa ser feito, tem a sua força. Legal. Responder. Eu não com a força citada aí por outro escudo, não cabe a eu fazer intriga de posição religiosa. Perante aos outros nego, ou então ficar falando de algo que não está me alcançando no pratico. Sei muito bem que tomasse rasteira de manda no nome que seja, e que muitas pessoas que vai se fazer de proveito da minha vida até hoje querem ter conhecimento de algumas coisas. Eu não tô aí pra falar de porra nenhuma. Se o João Caveira, que baixa lá, toma groselha e chupa pirulito, eu quero que se foda. A minha casa é diferente. Ele pode chupar até chupeta, que eu tô cagando pra ele, cacete. Seu João, a gente está aqui, chegando nos 10 minutos finais, e eu queria que o senhor falasse assim, a respeito da Quimbanda, de um espírito como o senhor, quais são as três coisas que é mais importante nós encarnados saber da atuação de vocês, Exus, na Quimbanda? Lembro. Olha, escutei meu buzina, eu vou tentando responder. E tu vai reformulando a pergunta, sim, caso eu fuja do assunto. Pois não. A pergunta novo, Gacete, por favor. Quais são as três coisas mais importantes que nós, seres humanos, precisamos saber a respeito da atuação do Exu na Quimbanda? Quem quer ele passar medo do mundo oculto? Ou se fica muito feliz quando Exuá tem um pedido dele, fica feliz e já tá bom, que o mundo oculto negro não pertence a você. Quantos aí morreram com a caneta na mão, ficaram loucos estudando essa porra, chegaram até um certo ponto, até um certo ponto, nego. Cada um dá um lugar, cacete. Cada força é única, cada dimensão tem seu conhecimento, porra. Apenas confia naquilo que tu pratica. Se tu não sentir segurança em vir aqui hoje, muito otário seria tu de mim. Tu tanto se coloca, cacete. Tu tem discernimento pra saber o que é, o que não é, o que vale a pena e o que não, caralho. Porra. Tá pensando que é só matar um tambor, só pra fumaça aí, caralho. Eu não sei nada que tá pegando, o que que tá acontecendo, não. Tu tem que ter base daquilo, saber o que dá certo. É muito compromisso mesmo, onde não vai te dar ali. Tão nas mãos nada como tu. Pra isso tem que ter confiança, aceitação e segurança, cacete. Não chega nem na esquina. Quando a gente convida uma entidade para caminhar com a gente, pode-se dizer que os inimigos que ela tem no astral tornaram-se a partir dali também nossos inimigos? Babado. Quando se fala da Quimbanda e do corte, algumas pessoas dizem que o Exu da Quimbanda é mais forte porque ele recebe corte toda semana. Quanto sangue fortalece verdadeiramente o Exu e quanto disso é mito? O espírito come em qualquer lugar. Qualquer ponto fraco, sangue seixo, pata comigo. Tá pensando em se capotar numa esquina? De ter o facada, se foda. Respeito, pobre também, cacete. Agora tá falando de prática, de fundamento, ritualística. E tudo que se faz é no propósito dentro do culto. É trocado de energia, cacete. Não é coisa limitada de Quimbanda, não. Questão do sacrifício. A entidade, a ancestralidade, a divindade, seja ela qual for, é a mediana, amigo. E ainda se é praticado. Que ainda tem terreiro, ainda tem chão, e se tem chão, é porque ainda existe entidade que faz uso dessas energias e trabalha em cima dessas práticas. E cada lugar tem sua cultura de prática, essa ritualística, cacete. Uma entidade que tem essa tendência de trabalho jamais vai baixar um terreiro do outro lado, o pai Zezinho, o pai irmão, seja o pai de que for, seja da cultura do segmento de que for, assim acostumado, como é que tu vai dando força? Vela, cachaça, farofa, com sentimento, com palavra tem poder também, cacete. E o sacrifício também é muito usado. E aqueles que praticam sabem, porque já pode trocar experiência. Quem não pratica, só critica e não conhece. Mas eu tô preocupado também, que um dia só se vê ela preta aqui nessa porra e me servir farofa com dendê, eu vou mandar tomar no cu, que eu não preciso dessa porra, para também, tô meio de farofa com dendê. Quem cuida da calha é o chefe, sou eu, João Caveira. Se não tá feliz, chama o João Caveira de lá, dá uma madeira pra ele com groselha. E muito obrigado, cacete. É tu que sabe quem tá ao seu lado. Então chama o espírito, abre uma casa perante a sua condição, nego. Tu vai arriscar ponto no chão, fica chamando isso, tá chamando o catiço. Pra trabalhar, se não é de acordo com o seu pensamento, só é de agora, o que quer que seja, cacete. Teve uma conversa, Sérgio, entre dois filhos de Quimbanda e um dizia assim, Ah, mas na minha quimbanda, o pai lá mexe com um demônio. Você... Aí o outro falou, não, mas na minha o meu pai tem fundamento e mexe com corte. Aí o outro falou, não, mas demônio ninguém pode. A nossa casa é mais forte porque lida com demônio, nós alimentamos demônio. Como é que é isso, seu Exu? É, demônio é, lida com humano? Amigo, tu vai ficar perguntando pra me explicar. Briga de pai de santo, do demônio, do fulano aqui, corda. Ah, não, tem saber que pratica, cara. Sim, o vosso falou. É claro, sim. Caralho. Mas assim, como que a ligação do demônio com a quimbanda? Existe isso realmente? Não, já te falei. Assim como tem as escalas das outras. Sim, senhor. Claro. Anjo, arcanjo, Miguel e a porra toda. Do lado infernal é a mesma coisa. Uhum. Vai orar os demônios, enxugue lá pra baixo. Já te falei, a posição é a condição. Sim. Do respeito de quem manda. É. Se tu é um bom magista, por que não invocar? Evocar as forças. Tu tem domínio para isso, cacete. Vai lá. Sabe o que tá fazendo? Pode praticar. Agora se começa a fazer um monte de merda pra dar carteirada nos outros aqui, ó. Trabalho com demônio. Ah, eu corto galinha lá, não. Aqui o xalá tá do meu lado. Vai tomar no cu, cacete. Fica na sua. Geralmente quem tem conhecimento, né? Pouco se fala por aí. E as coisas vai dando certo. Agora vai ficar dando carteirada. Eu se garanti com o nome do demônio e com faca na galinha, dando e mostra que tu não derrama sangue. Tu sabe onde o nome do demônio dá ele, meu. Grande merda, vai fazer o quê? Praticar aquilo que tu sabe, só aquilo que tu sabe. Fica tranquilo que vai dar certo. Ainda mais será, e mais será elevado, caminhando o mulherão. E aí eu vou embora, caralho. Sim, senhor. Uma questão, seu Exu, João Caveira, que... Uma pessoa que às vezes até se encanta pela quimbanda e diz assim, mas eu tenho medo de entrar porque lá tem que fazer pacto e vender a alma. Aí a gente consegue tudo, mas esse detalhe é obrigatório. Isso é real, Sérgio? Não. Fui rolar, para de rolar. Capô no culpa, eu vou lá, vou, é essa cacete. Tu tá em um lugar, não sabe o que acontece lá, caralho. Foi nem convidado, então porra, cacete, que isso? Tá certo, tem alguns que tu prevalece. E se tem que ter cautela pras coisas que é citada. Mas geralmente o mundo da mãe fica falando, eu não vou saber de porra nenhuma, cacete. Então tá falando ali pra fazer ruim. Ou então pra puxar sardinha do outro. Não vai falar que vai isso, que vai aquilo negócio. Se eu for ficar preocupado. Com o João Caveira chupar pirulito. Pode me chamar de outro nome pra me enterrar. Sinto muito, cacete. Tá certo, seu Exu. Qual que é, então, o caso da sua mensagem final nesse nosso primeiro diálogo? Ave, puta, ave, a força. Exu, teu costume fica falando muito cerimonial. Aqui quem contou a feira do guia para o bom de buscar e resposta e nos outros e buscar no seu próprio interior as forças. Se tem confiança, seja com o Pai de Santo, seja com qualquer outro dirigente, isso é muito válido e se confie. Mas nem sempre a solução e o antídoto para te suprir pode vir de outra opinião. Tu tem que saber analisar. Vou dar um exemplo besta. Não acende a vida em casa, então não faz isso, não faz aquilo. E tu vai ficar aceitando essa condição, mas sabendo que aquilo não está. Tô trazendo resultado financeiro à mulher da sua vida, mas satisfação interna, cacete. Porra, o que que tem? Não sabe se assertivo. Fala não, reconheço, tenho respeito. Pra mim funciona assim. É opção e condição, cacete. Só isso. Cada um tem a sua, caralho. Se não tudo seria igual, teria graça pra porra nenhuma. Teria só um falando, cuidando de tudo. E todo mundo atrás, seguindo aquilo. Não existe isso, cacete. Tá certo, senhor. Vou depois te posso dar. Se quiser chamar mais alguém, pode chamar. Eu vou embora. Salve, senhor João. Muito obrigado. Confiança nesse Exu, particularmente, que eu estou trabalhando. independente do que for perguntado, independente do que for passado, eu tenho 100% de segurança nele, porque assim, não a respeito do que foi feito hoje, mas do que eu pratico aí dentro, da entrega que eu faço, da condição, da evolução do tempo dentro da egrégora, tudo entrega a ele. Então assim, não tem como eu não confiar e não estar confortável com tudo isso assim, se eu não aceitar, se eu não tiver confiança. Tanto é porque é o Exu chefe que rege a casa, todos os Exus aqui dentro respondem por ele. Então assim, para mim é super normal. Hoje em dia eu trabalho muito com oráculo, com jogo, né? Eu gosto de receber o seu João Caveira, porque é uma entidade de conhecimento, ela fala bastante coisa com fundamento, com bastante clareza. Então para mim não tem dificuldade nenhuma, né? Não é sempre que eu atendo com entidade incorporada, mas eu gosto de receber ele, eu tenho confiança nas palavras dele e no conhecimento dele. Então para mim valeu super a pena também, tanto é que para apresentar um pouco da minha mudança espiritual aqui, né, do que já foi passado para as pessoas, porque querendo ou não, eu já participei do seu trabalho. Isso. Então, é legal que já foi várias vezes diferente. Sim. E cada vez tem uma novidade, né? Hoje, atualmente, o que eu estou seguindo é isso. Eu fico feliz de poder passar, de poder estar mostrando a casa, né? Aquilo que eu cultuo e pratico com dedicação, com carinho também. As pessoas que me ajudam dentro do terreiro em te receber. Sim. E é basicamente isso, entendeu? Tá certo. Lá no Exu. Fala novamente, por gentileza, o nome da casa, do templo. O nome do templo é Templo de Quimbanda, Armada de Beuzebu e Exu João Caveira, tá? Hoje é uma prática só com Exus e Pombagiras, tá bom? E é assim que a gente vem tocando. Atualmente, as pessoas que quiserem conhecer ou saber sobre o templo, pode assistir o vídeo aí. Tá. Você é um canal de força muito bom aí para dar conhecimento para as pessoas. Gratidão, graças a Deus. Muito obrigado novamente. Obrigado, Jesus. Para o Exu, salve seu João Caveira. Oi, eu não mandei, João Caveira. Tá preso. Sempre vai ser, meu irmão. O que tá preso sempre vai ser impedido de crescer. Assinada a liberdade, posso chegar a alcançar e acreditar naquilo que tu é, tua essência, cacete. Pedido feito a João Caveira é com certeza pedido realizado? Farofa com bebê, eu vou mandar tomar o cu.